4234, autorizado no Recife, via 317, nível 370. Decolagem da Pistola 0, primeira curva esquerda. Subida Full Cajamo, transição Aracaju. Nione 5575, o controle de Salvador, opera em 1, 2, 0, 1, 8. 5575. através do portão 03, segue a entrada azul, reporte de no ponto de espera pronto, ajustando de pessoa 013. Estou ligado a minha irmã, que é a terceira. Bom dia, senhorita. Salvador, boa. Azul 4234. Cruzando o 17. Azul 4234, contato com a Valença lá, segundo a vista da Puta, seguindo de voo 370. E a Puta 370, 4234. Luna 233, estamos com a previsão de 17, 12, destino 870, 126, destino 0. 3, tá ligado o táxi, que está com a espera do 0, que está com a linda, que está com a espera do pote pronto, ajuste a altimetro com a 0 na 3. 3, a espera do 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0. Igual no 759, autorizado, se tiver que acionar mesmo, chame o contato. Para 2 em pé, ajuste na 0 no 3, autorizado final do procedimento LS, das 3 a pista 1 na 0 e pode ser delegado. Azul, 9640, solo 35, liberando a direita, táxi, alfa, 5, pode ser. Aproximação, posição 11 horas 9 milhas, no Nordeste, mais de 7.32, passando de voo 060 em descida. Dá 4753 dessa via para 4.10, ajuste na 0 na 3. Passando essa via, chega da ponte para o nível de voo 060. Parede 2223, decolou 39, chama o controle Salvador, 1208. 208, estou passando no 2223, obrigado, bom dia. Como Controle Salvador, Metrologia, passa a linha 2223, decolou na sua estação. 4263, contato com a dona do Ferrari, que está via, adorando para o nível de voo 180. Já devia para 90, abandono, passa a linha 2223, consome essa determinação de... da gente fez esse superior? Aguarde. Segura a máxima 666 passos, localizador, com a direita, 3060. 242, o controle instalador opera em 120, decimal 8. Eu estou entendendo na tela de 20, autorizado em viagem direto e caminho. Segura a máxima 78, 2, para 2, 10, adicional 0 no 3, autorizado final do ILS, a estabilidade. 42233, cancelinho 3, 1, salve para 1, salve para 1, salve para 1, salve para 1, salve para 1, salve para 1, salve para 1, salve para 1, salve para 1, salve para 1, salve para 1, salve para 1, salve para 1, salve. Boa arma da presente, 2223. Para 2010, ajuste 0 no 3, autorizado em ANS, setor da pista no 0, já pode ser habilitado na final. Liberal 9978, tráfego agora 6.2.3, complexo final, chamitor de 118, decimal mais 5. Eu só estive aqui na navegação direto saída.

Confirm the degree also of the decision. Pelo 05, informe quando estiver a taxa do hotel. ainda não ajustado, aguarde outra vez em curso. Azul 4981 no tráfego avistado, 3 atos por 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4981 no solo 58, pede para a direita de ataque do EF, no solo Salvador, na abertura da sua nota. decolado aos 1000, chame-me. Controle Salvador, frequência no 20, décimo 8, Zé. 208, gato. Controle, bom dia, 3179. Só 3179, contato com a data decolada do estudante do Estudo 1, pode me dizer 320. Tambor 320, quando possível, lenda para 3179. É 3179, que é aquele instrução na saída do Estudo 1, vai ver. Quando lenda 3179, grato. É suficiente, aguarde a 3139. Netuno 05, 3 horas de colagem, Netuno 0, 0050 graus, 099, dois padrão. Netuno 05, decolado 04, chame o controle Salvador, frequência 90.80. Bom dia. Olha, Salvador, muito bom dia, Netuno 05, no perfil da COD. Netuno 05, contato com a data decolada, estudantil, saída COD para o 1110. Via saída COD para o 1110, Netuno 05. 1179. Após o desvio, está realizado lá na proa de morte. Nós temos que ter recebido na frequência 128 decimal 35 até na 125 decimal 1. contra o táxi.